Meus amigos, bom dia. As pessoas costumam dormir durante a palestra, mas pelo bom dia, eu estou achando que já tem gente dormindo antes da palestra começar. Vamos tentar de novo? Bom dia. Bom dia. Muito bom dia a todos. Agora já podem dormir tranquilamente. Queremos agradecer o convite da nossa irmã Heloísa, agradecer a presença, o carinho da nossa irmã Marilene, nosso irmão Tito, da companheira Zefinha, a Edna, nosso amigo Ribamar, agradecer por todo esse carinho, por todo esse calor humano que encontramos na Casa Fraterna Chico Xavier. Queremos agradecer a oportunidade, se constitui uma verdadeira honra poder estar falando em uma semana espírita em que homenageamos o nosso codificador. E eu fiquei muito preocupado quando a Marilene falou que nós iríamos iniciar com um chute, não é? E eu tenho que confessar a vocês que eu sou péssimo de futebol. Então, esperamos que acertemos esse chute inicial e dizer da nossa alegria de poder estar aqui com vocês. Nós, antes de iniciarmos a palestra, nós vamos apenas divulgar, nós trouxemos alguns CDs e DVDs de palestras espíritas. Elas estão ali fora, na mesinha, e toda a renda obtida com a venda dos CDs e DVDs será revertida para os trabalhos sociais promovidos por essa casa. Então, a gente convida as pessoas a darem uma olhada. Nós trouxemos um seminário sobre depressão, em 4 palestras, Depressão e a Terapia do Amor, Auto-Perdão, Felicidade Sem Culpa, porque há muitas pessoas com problemas de depressão que tem em sua raiz sentimentos de culpa, muitas vezes inconscientes, que trouxemos de vidas passadas. Era o meu caso, que eu sofri de depressão muitos anos. Trouxemos também a palestra Depressão e Obsessão Espiritual, a influência dos espíritos no problema da depressão e a importância do autoconhecimento, Depressão e Desapego, Alegria do Trabalho no Bem, que vai ser o melhor tratamento para a depressão. Nada de depressão, mas sim depressa, ação. A melhor ação é a hora da ação. E o melhor passe, nos diz o nosso orientador espiritual, é o passe para o lado de cá. Se torne um trabalhador, seja um voluntário do trabalho realizado pelas casas espíritas, uma instituição beneficente, é o melhor passe que existe. Trouxemos também palestras sobre alcoolismo, vícios e o amor incondicional, casamento, divórcio e lesões afetivas, a reencarnação segundo a Bíblia e a ciência, perdão, liberte-se da mágoa e seja feliz, o amor e as dificuldades da convivência na casa espírita, isso é muito bom para quem é trabalhador já do nosso movimento. Também a palestra Bezerra de Menezes, o médico do amor, Chico Xavier, amor e renúncia, a felicidade do espírita e a alegria do trabalho no bem, a sublime missão da maternidade, são alguns dos títulos que estão ali fora, em CDs ou em DVDs, e também trouxemos um CD de MP3 contendo 10 palestras e um único CD no formato de computador. Vocês podem também escutá-lo em DVDs, desses DVDs mais modernos que suportam o formato MP3. Nós vamos deixar também um CD e um DVD de cada um desses títulos na biblioteca, para aquelas pessoas que não podem adquirir, poderem emprestar gratuitamente, se desejarem, escutar em sua casa ou na casa espírita e, posteriormente, devolver a casa. Então, toda a renda é vertida para a casa espírita. Quem não veio prevenido não tem problema. Excepcionalmente hoje, né, nos restaurantes, a gente vê aquela placa fiado só amanhã, a gente vai mudar um pouquinho, fiado só hoje. Então, quem não veio prevenido e quiser ajudar a Casa Fraterna Chico Xavier, pode adquirir o CD ou DVD, deixa o nome com a nossa querida Edna e paga depois, paga no final do mês, paga parcelado. A gente, excepcionalmente, vamos estar aceitando cheque predatado, vale transporte, bônus hora, pagando nesta encarnação, está tudo bem. Se desencarnar, fica dispensado do pagamento, tá certo? Então, aproveitem, nós só vamos estar com CDs e DVDs aqui hoje. Então, quem quiser ajudar, nós trouxemos também CDs e DVDs de palestras da Sueli Schubert, em 3 palestras que ela fez aqui em Brasília recentemente, do Alberto Almeida, um dos melhores palestrantes do Brasil,